Este programa tem o apoio exclusivo do Crédito Agrícola em Oliveira do Hospital. A Rádio Boa Nova, na comemoração dos seus 25 anos, levou a efeito ao longo deste ano 2011 o programa 25 anos, 25 nomes. O objetivo era juntar 25 nomes que ao longo de 25 anos fizeram alguma diferença no nosso concelho por diversos motivos no âmbito de diversas atividades. Foi isso que reunimos e que levámos até si, até este final do ano. Um trabalho de responsabilidade do Departamento de Informação da Boa Nova, sempre com a apresentação de Vítor Neves e com a edição e masterização de Albino José. Na edição deste último programa, juntámos as frases que marcaram os nossos convidados ao longo destes últimos meses. Para ouvir e recordar, 25 anos, 25 nomes e as suas frases que marcaram a diferença. Boa Nova. 25 anos, 25 nomes. Este programa tem o apoio exclusivo do Crédito Agrícola em Oliveira do Hospital. Foi aqui que tudo começou. Paredes meias com os sonhos, ao lado de muitos projetos e ambições. Unite. Caminhamos juntos. Apoiamos vizinhos, famílias e empresas. Negócio gera negócio, investimento traz desenvolvimento e riqueza para a comunidade. De aldeias a vilas, de vilas a cidades, de geração em geração. De 700 balcões, mais de 400 mil associados e mais de 1 milhão de clientes. Parece que foi ontem, mas já passaram 100 anos. Crédito Agrícola. Juntos somos mais. Desde 1911. Eu hoje podia estar ou meio doido ou muito enriquecido e equilibrado. Quando se percebe atravessar uma floresta destas, com todas estas diversas vivências, ou se fica meio maluco, ou se fica bem amadurecido. Eu penso que fiquei amadurecido e ponderado e equilibrado. Fiz uma vez. Tentei suicídio uma vez. Estou muito arrependido. Era a coisa mais querida que eu queria, que a minha mãe sempre me disse: Autora, me deixes morrer sem me dar um netinho. E está aqui dentro de mim e me magoou muito porque, infelizmente, ela morreu e morreu nas minhas mãos e eu não consegui dar um neto. Agora, quando a gente se apanha na nossa pele, quando uma cadeia de rodas, tens que nos fazer a barba, tens que nos fazer a higiene toda, tens que nos dar a comer à boca, porque se nos darem a comer à boca a gente morre à fome. Não consigo comer com a minha mão, não consigo fazer a barba, é muito difícil, muito, muito difícil. Pois, a minha infância foi uma infância como todos os outros miúdos. Desde que fui para a baliza, fui sempre titular, tive vários treinadores e acharam sempre que eu que era ligeiramente melhor que os outros, penso eu, mas tive bons colegas como guarda-redes. Em relação ao trabalho, fui sempre conciliando, aliás, fui pondo sempre a minha vida profissional acima de tudo, porque era daí que também me governava. Eu deixei quase tudo por fazer pelo Hóquei Patins. Eu tive só uma namorada, única, a minha mulher, sim, já. Eu devia ter começado a trabalhar com 13 anos, mais ou menos. Sofremos aqui durante muito tempo a falta de boas acessibilidades, digamos. Há um ano e tal escrevi uma carta à Câmara Municipal a pedir de harmonia com a nossa conversa pessoal e até hoje não tenho resposta nenhuma. Eu tenho que dizer que tenho um pessoal excelente. Boa Nova. 25 anos, 25 nomes. Foi aqui que tudo começou. paredes meias com os sonhos, ao lado de muitos projetos e ambições. Caminhamos juntos. Apoiamos vizinhos, famílias e empresas. Negócio gera negócio, investimento traz desenvolvimento e riqueza para a comunidade. De aldeias a vilas, de vilas a cidades, de geração em geração. De 700 balcões, mais de 400 mil associados e mais de 1 milhão de clientes. Parece que foi ontem, mas já passaram 100 anos. Crédito Agrícola. Juntos somos mais. Desde 1911. Era boa aluna. Passei sempre com 20. Eu acho que não era rebelde, era traquina. Não se criaram muitas condições. Houve alguns empresários que não se sentiam muito atraídos por Oliveira do Hospital. Volto a dizer, é absolutamente fundamental que haja condições para mantermos aqui uma escola de ensino superior. Acredito no futuro da Oliveira do Hospital. Eu às vezes penso é que perdi muito tempo. As pessoas, cada um está muito agarrado, é mais individualista. Mais egoístas? É, muito mais, muito mais. Mas é com grande orgulho que eu represento o nome do meu avô. Eu considero que tive uma infância feliz, ao lado de grandes amigos. Eu comecei em Touriz com 8 anos, a vivenciar aqui uma situação. Eu dormi com o meu irmão nela até aos 11 anos. Em relação ao Paulo Bento, não quero me alongar muito, o futebol é a minha paixão. A família acaba por sofrer, não podemos andar a passear como gostaríamos. Que havia as traquinices, jogava-se a bola na mesma, mesmo no meio da estrada, porque os carros também não eram tantos como agora. Eu já ajudava à missa. Essa alegria que havia no campo, em tudo, faz uma saudade enorme. E a primeira coisa que mandei fazer foi logo o levantamento topográfico da rua, que não existia. Dentro daquilo que entenderem que eu que fiz de bom, que me seguissem no exemplo. Boa Nova. 25 anos, 25 nomes. 25 anos, 25 nomes. Em 2011, a Boa Nova vai destacar 25 nomes que marcaram Oliveira do Hospital nos últimos 25 anos. Isto eu fiz um desfile no Espírito e depois pensei, por que não tentar? Fui para Milão quase sem saber falar. Uma das minhas imagens de venda sempre foi o físico também. Ter secretárias em câmaras municipais, em empresas, há sempre aquele jogo de interesses, não é? Conhecemos em Hong Kong, num trabalho, estávamos a filmar um comercial para a Samsung e começou assim. Ah, ela entendeu, não é? Não é fácil. Não, não era bom aluno, nunca fui um aluno nem bom nem mau. E com os meus amigos aqui no internato, fugia com hoje de noite. Eu fui sempre um miúdo um bocado irreverente. Eu nasci socialista. A primeira grande amizade que nós tínhamos que fazer era com as freiras. Tudo difícil de mudar, precisa de gerações. Eu recordo-me ver os miúdos todos de gavinhos de cima, de gavinhos de baixo, tudo descalço. Eu sinto que servi as minhas causas com total dedicação. Quando o doutor Afonso Amaral foi nomeado para a Câmara, eu escrevi uma carta pública a exigir a demissão dele, assinada por mim. O Oliveira do Hospital tem um problema, que é uma pequena cidade do interior, e tem uma mentalidade muito rural. Carinhosamente tratávamos sempre por de laivinha, tal como disse inicialmente, não sobressaí nem pela positiva nem pela negativa. Tenho um carinho especial pelas pessoas e foi de facto preciso uma grande capacidade de resistência. Quanto às empresas, o Oliveira do Hospital, eu sempre o disse, desde os tais 25 anos, tem vivido mais da iniciativa privada do que da iniciativa pública, salvo raras exceções. portanto, dá-me muitas chatezas, também dá-me alegrias, muitos conhecimentos, é logicamente. Mas perde-se muito tempo e temos que andar a bater nas portas para pagar ao fim do mês. Não é fácil. Que quem está no futebol nunca agrada a toda a gente. Eu sei que há pessoas que não gostam de mim, mas isso é natural. Até Deus, que é Deus, tem inimigos. Até o Padre é pai, isso é natural. Quando estamos vivos é que as pessoas têm que ser recordadas e se elas merecem alguma coisa é que deve estar. Depois de morrer, acho que isso para mim já não. Boa Nova. 25 anos, 25 nomes. Foi aqui que tudo começou. Paredes meias com os sonhos, ao lado de muitos projetos e ambições. Caminhamos juntos. Apoiamos vizinhos, famílias e empresas. Negócio gera negócio, investimento traz desenvolvimento e riqueza para a comunidade. De aldeias a vilas, de vilas a cidades, de geração em geração. De 700 balcões, mais de 400 mil associados e mais de 1 milhão de clientes. Parece que foi ontem, mas já passaram 100 anos. Crédito Agrícola. Juntos somos mais. Desde 1911. 25 anos, 25 nomes. Em 2011, a Boa Nova vai destacar 25 nomes que marcaram Oliveira do Hospital nos últimos 25 anos. Um miúdo normal, mas é um pouco traquina. Acho que nesse aspecto ter vários irmãos é muito bom, porque reprovei um ano. Não tive férias, fui para a construção civil, ao sair da guarda vim trabalhar. A Estrela, para mim, é dos locais mais encantadores do país. Fiz a licenciatura já a trabalhar, portanto, e eu tinha uma boa relação, quer com o outro, municipal da Oliveira do Hospital, achou que eu poderia ser um bom elemento para ele levar na lista para a variação da Câmara Municipal. A maneira como a política estava a ser desenvolvida por ele aqui no Conselho de Oliveira do Hospital não me motivava para lá continuar. E passam a ser adversários políticos. O principal responsável por o PSD ter perdido Oliveira do Hospital foi Mário Alves, a distrital do PSD e a Comissão Política Nacional do PSD. Eu não queria ser presidente do município de Oliveira do Hospital por missão pessoal. Tinha muitas esperanças de que este Conselho dessa volta que era necessária. Sempre fui uma pessoa de todos os irmãos o mais tranquilo. Eu não queria ir para a escola primária. Tive o essencial para poder brincar, para poder desfrutar de uma vida com algumas condições. Surgiu a oportunidade de eu convidar o meu irmão mais novo para me vir dar algum apoio, porque... Mas, efetivamente, o Oliveira Hospital a mim diz muito, porque, como eu já disse no início desta entrevista, eu nasci em Oliveira do Hospital. Toda a minha vida e todo o meu percurso tem sido feito em Oliveira do Hospital. E as pessoas em Oliveira do Hospital, efetivamente, há um desfazamento e um afastamento completo das pessoas em relação ao clube. E vejo com muita apreensão, porque, realmente, a situação económica das empresas, do comércio... começa a ser muito difícil de gerir e de aguentar. Foi preciso ter muita coragem para eu partir a redoma e ficar para fora. Sou um animal social, tudo. Eu tinha que ser um homem perfeitamente no caminho da santidade para ela. Olha, eu vou-lhe dizer, o primeiro salário recebi-o aqui na Câmara Municipal, porque nunca tinha sido empregado. Eu tive sempre uma vida muito ocupada. Eu namorei, como todos os homens, todos os rapazes. Meu caro amigo, a paciência tem limites. E ambos, de uma bondade,

iniciaste a Guilherme Oliveira. Eu vejo isto com muita decadência mesmo. Nasci num forno onde às vezes dormíamos lá dentro. Ainda hoje sou nómada, nunca vivi 5 anos na mesma casa até hoje. Não, na minha família, isto vai ser um gozo aí, mas eu era conhecido o índio por ser o índio. Já tive alguns complexos, hoje não tenho tantos. Como hoje se vê, faço tudo o que o Salazar fazia, ou ainda pior. Quase sempre vivi em cima do trabalho. Eu distribuí no Conselho de Oliveira do Hospital e no Conselho da Colhã, quer num lado, quer no outro, um pouco mais de 1 milhão de euros em cada conselho. E eu não queria entrar nisto, porque isto há comunistas e comunistas, e como diz o outro, não são os que dizem senhor, senhor, que entra no reino do meu pai. Para quem quiser ser sério e ouvir, eu disse, eu sou comunista e quero morrer comunista. Tenho a opinião que vivemos num dos concelhos com as pessoas mais dinâmicas, mais empreendedoras, mais criativas do nosso país. Nessa altura eu tapava mais do que depois que estudava. Não, não, era por natureza. Eu gostava de trabalhar, gostava de me divertir também, joguei muito futebol. Em Coimbra tínhamos um grupo, que era o Fogareiro. E depois, no dia do casamento, recebi um convite para ir para o ultramar. Tratei sempre bem as leites. Se não tratei bem, foi porque não era capaz. Pelo menos o conselho sempre souberam trabalhar. Iam todas as mulheres com um balde de água para apagar. Vejo que o hospital tem possibilidade de se manter. A cirurgia deixa. É um vício que se colhe e que nunca mais passa. A parte agrícola do conselho está muito mal. Esteve na fundação da Rádio Boa Nova, onde estamos hoje. Já foi assistido por uma parteira diplomada. Era com certeza Zezito. Zezito. Devo dizer, aliás, agora revejo muito no meu filho, Francisco, que tem 5 anos. Bom, e a pessoa do bar disse-me que houve uma revolução. Os meus pais continuavam a ter a loja e depois, nessa altura, por exemplo, era eu que lhes dava férias. Isto. Estou sempre com rir-me, para mim é fácil e faz parte quase da forma de falar, mas também são piegas, não é? E tive alguns salários antes do primeiro. A economia tem a ver com as pessoas. Uns frequentadores compulsivos do Santuário da Senhora das Preces para fazer piqueniques. Tenho tido a sorte, mais uma vez, de estar sempre rodeado de pessoas excelentes. Enfim, direi eu, dá a medida do dilema e da situação trágica em que vivemos hoje. Porque nós só aprendemos quando conversamos a dois. Ninguém aprende nada sozinho. Boa Nova. 25 anos, 25 nomes. Este programa tem o apoio exclusivo do Crédito Agrícola em Oliveira do Hospital. Foi aqui que tudo começou. Paredes meias com os sonhos, ao lado de muitos projetos e ambições. Unite. Caminhamos juntos. Apoiamos vizinhos, famílias e empresas. Negócio gera negócio, investimento traz desenvolvimento e riqueza para a comunidade. De aldeias a vilas, de vilas a cidades, de geração em geração. De 700 balcões, mais de 400 mil associados e mais de 1 milhão de clientes. Parece que foi ontem, mas já passaram 100 anos. Crédito Agrícola. Juntos somos mais. Desde 1911. Tinha as minhas coisinhas que, de vez em quando, qualquer jovem tem. Um bocado de traquina. Também me marca é a minha juventude em Angola. E portanto, a minha ligação a São Pai de Gramados, pronto, teve a ver com os colegas que conhecia na escola. A inauguração do pavilhão do Comendador Serafim Marques, portanto, e eu aceitei que fosse o basquetebol um bem daqueles no concelho era relevante. Sim, houve um grande benefício para a freguesia de São Bento de Gramaços com o aparecimento do pavilhão. Tenho que dar razão ao povo, apesar de, se calhar, nem sempre o povo está certo. Lembro-me de andar de avião, muito puto ainda, mas de novo já sabia nadar, ia sozinho para o rio e fugia. Eu vivi a infância e a adolescência mais felizes do mundo, era o tipo mais feliz do mundo. As coisas praticamente eram todas feitas em casa, o leite era feito em casa, a manteiga era feita em casa, o queijo era feito em casa. Portanto, eu tinha 16, 17 anos quando comecei na rádio. Na rádio? Aqui na Rádio Boa Nova, e nem sequer também aprendi a ler nos jornais. Mas a ter que escolher um, escolheria talvez quando o César Oliveira ganhou as eleições, aquela noite eleitoral, destacando uma, destacaria Dr. Tavares, que foi um homem fantástico nas nossas vidas. A Rádio Boa Nova é quase uma coisa heroica, como foi heroico aqueles que a criaram. Há 20 e tal anos que, que trabalha aos fins de semana, portanto, a Oliveira do Hospital não está diferente. Quer dizer, está diferente. Nos últimos 20 anos melhorou imenso. Não melhorou tanto como acho que poderia ter melhorado ou como nós queríamos que melhorasse. Acho que os nossos políticos, enfim, de toda esta região, deviam pensar seriamente, porque andaram, sei lá, 20 anos de vacas gordas e o máximo que conseguiram foi uma estrada que termina num pinhal, que aliás 2012 vai ser uma coisa, costumo dizer para os meus amigos, que é um buraco negro onde vamos entrar todos e não sabemos como é que vamos sair. Eu desde novo tive algum espírito de liderança e também me fui trabalhar, recordo-me perfeitamente, fui trabalhar para um escritório também e fui despedido por isso, porque tinha ido ver o jogo sem autorização de quem direito, com certeza. Se eu tenho alguém que realmente admiro, a minha mãe, eu acho que para o tempo era uma pessoa que estava muito à frente do seu tempo. Era um bocado boémio naquela altura, como com certeza todos os jovens eram. Eu nasci para ser professor. Não sei se também para desempenhar este cargo autárquico do Presidente, mas esse tenho algumas dúvidas. A minha mulher tem sido uma mulher fantástica neste percurso de vida. Também é preciso motivação para as pessoas participarem dos projetos. É preciso fazermos acreditar naquilo que nós temos já sonhado. Depende do local de onde vimos, como olhamos, quais são os nossos interesses. E cada um tem que fazer o seu trabalho. Ser Presidente da Câmara nunca foi uma coisa que eu despertei. Na noite das eleições eu estava preocupadíssimo e estava a pensar para mim, como é que tu vais desenrascar onde te meter? O meu sonho da minha vida é ter mais 1000 postos de trabalho no Conselho de Oliveira do Hospital. Boa Nova. 25 anos, 25 nomes. Este programa tem o apoio exclusivo do Crédito Agrícola em Oliveira do Hospital. Foi aqui que tudo começou. Paredes meias com os sonhos, ao lado de muitos projetos e ambições. Caminhamos juntos. Apoiamos vizinhos, famílias e empresas. Negócio gera negócio, investimento traz desenvolvimento e riqueza para a comunidade. De aldeias a vilas, de vilas a cidades, de geração em geração. Oh, 700 balcões, mais de 400 mil associados e mais de 1 milhão de clientes. Parece que foi ontem, mas já passaram 100 anos. Crédito Agrícola. Juntos somos mais. Desde 1911. Foi a última conversa destas 25 que começámos a fazer em maio em Boa Nova. 25 anos, 25 nomes. Tudo começou com a ideia, que teve como berço o aniversário da Rádio Boa Nova. 2011, o ano da crise colossal, motivou-nos para falar do melhor de cada um de nós. Conversar com 25 nomes relevantes dos últimos 25 anos do Conselho de Oliveira do Hospital. E assim foi. Em maio, a primeira conversa, hoje é a última. Já são conhecidos os 25 nomes. Francisco Correia das Neves, António Guilherme, António Marques, Fernando Silva, Dulce Pássaro, António Borges de Carvalho, Carlos Martins, Aristides Gonçalves, Hugo Vieira, António Campos, Adelaide Freixinho, Carlos Pires, José Carlos Mendes, Mário Brito, António Simões Saraiva, Carlos Portugal, Fonseca Tavares, João Abreu, Albertino Oliveira da Cruz, António Lopes, António Vaz Pato, José Reis, Vítor Duarte, Luís Baila e José Carlos Alexandrino. São 25. Podiam ser mais, podiam ser outros, são estes. Entre tantos nomes, mas só podiam ser 25. Só dois recusaram contar aqui na rádio a sua vida: Joaquim Guerra e Mário Alves. Mais de 10 nomes não tiveram lugar neste painel, mas podiam ter, que não mudava o essencial. É um painel eclético que contempla protagonistas da política nacional e local, da educação, do desporto, da cultura, da moda, da saúde, da economia, das empresas, da religião e da comunicação social. Pessoas que abriram o coração e a alma. E quantas vezes emocionadas partilharam o melhor das recordações da sua vida e da sua obra. 25 conversas com muito do que um dia será a história dos últimos 25 anos de Oliver do Hospital. Para ouvir ou contar, para voltar a ouvir, em www.radioboanova.com. Muito obrigado a todos que colaboraram, que incentivaram e foram tantos e tão simpáticos. Recordar aqui o ouvinte que nos disse há dias que ouviu todas as conversas, ou aquele ouvinte que gostava que na última conversa fosse eu a responder. Simpatia. Bem-aja a todos. Um especial agradecimento a todos os convidados pela disponibilidade, pela honestidade e por serem quem são e como são. 25 anos, 25 nomes, ou o imenso prazer de voltar a sentir a emoção do nosso primeiro dia da rádio, em 1986. Iniciativa da responsabilidade da direção da Boa Nova, 25 anos, 25 nomes. Em 2012, a palavra da rádio será a palavra escrita em livro. Boas festas, até sempre. Aqui que tudo começou. Paredes meias com os sonhos, ao lado de muitos projetos e ambições. We should all unite. Caminhamos juntos. Apoiamos vizinhos, famílias e empresas. Negócio gera negócio, investimento traz desenvolvimento e riqueza para a comunidade. De aldeias a vilas, de vilas a cidades, de geração em geração. De 700 balcões, mais de 400 mil associados e mais de 1 milhão de clientes. Parece que foi ontem, mas já passaram 100 anos. Crédito Agrícola. Juntos somos mais, desde 1911.